cada vez você mais longe. Mas eu gosto de você, porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem perceber. Só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se toca a minha solidão. Minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Vi ao vivo, sabe? Eu pensei que fosse fácil a esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você. Vai, saudade, diz, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se toca a minha solidão por ela. Valeu meu viver. Vai, vai, saudade, diz pra ela, mas diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se toca a minha solidão por ela. Valeu meu viver, minha solidão.